você, porque me acostumei assim. É tão difícil, não consigo entender, porque ainda estou aqui. Você sempre sai, não diz onde vai, e ficam mil perguntas na cabeça, e você não tá nem aí, nem lembra de mim. E a nossa relação é um faz de conta, não.